arte é essência, viva a poesia. Harmonia pra geral, paz, sabedoria. Todos no sentimento, humildade, energia. Valorize os momentos, amigos, família. Liberdade é essência, viva a poesia. Harmonia pra geral, paz, sabedoria. Todos no sentimento, humildade, energia. Quem curte dar um surf ou andar de skate, jogar uma capoeira ou dançar um break, essa é a nossa fonte, correria da paz. Só tem moleque doido provando o que se faz. A história pra gente tem prosperidade, falando da nossa vida através da arte. Saindo a qualquer hora pra jogar o futebol, se reunir com a galera pra ver o pôr do sol, bater o papo cabeça, lembrar do passado. Porque se a gente não lembrar, tudo passa a voar. Trocando ideias novas em vários lugares, praticando teorias que aprendo com a passar. Valorize os momentos, amigos, família. Liberdade é essência, viva a poesia. Harmonia pra geral, paz, sabedoria. Todos no sentimento, humildade, energia. Valorize os momentos, amigos, família. Liberdade é essência, viva a poesia. Harmonia pra geral, paz, sabedoria. Todos no sentimento, humildade, energia. Pensei que não seriam, mas foram necessárias. Sei que hoje em dia procuro não cometer as mesmas falhas. Alimentado por aprendizados diários, aprimorando métodos e um sucesso viável. Desenvolvendo, melhorando a relação com o universo, transcendendo com a vibe das palavras de cada verso. Harmonizadas com a batida, ideias produtivas como maneiras de aprender a cada minuto da vida. Sem que seja necessariamente preciso perder alguma coisa ou alguém pra finalmente entender o valor que é realmente coerente com o mérito. Se focar no presente, não no futuro do pretérito. Iria, faria, diria isso, aquilo. Um dia já era, já foi, restou nostalgia. Não dá pra voltar no tempo, então aproveite o momento e valorize quem está do seu lado enquanto há tempo. Não dá pra voltar no tempo, então aproveite o momento e valorize quem está do seu lado enquanto há tempo. Não deixe seu amor camuflado no dia a dia. Demonstre, bote pra fora um recado, já alivia a pressão. Expressão direta do coração. Eu te amo, dito pra sua mãe, pro seu pai ou pro irmão. Melhora qualquer relação que afeto. Não é um decreto, mas ajuda a manter a paz. Palavras não ditas assim, deixadas pra trás, fazem com que o sentimento se desgaste cada vez mais. Amor sincero, essência da existência espiritual. Na moral, pra mim, essa é a real. Valorize os momentos, amigos, família. Liberdade é essência, viva a poesia. Harmonia pra geral, paz, sabedoria. Todos no sentimento, humildade, energia. Valorize os momentos, amigos, família. Liberdade é essência, viva a poesia. Harmonia pra geral, paz, sabedoria. Todos no sentimento, humildade, energia.